uma saia curta só pra me olhar no espelho. Ligar pra umas amigas que não tem medo de nada. Botar três em uma moto pra roleta na quebrada. Vou naquela cidade que você achava chata e que eu também não ia porque te incomodava. Aonde eu me perdi fazendo todos os seus gostos por um homem que é canalha e mente olhando no olho. Só pra você saber, já faz 3 dias que eu não choro. Isso significa que eu tô te vencendo. Parece até mentira, mas tô te vencendo. E quanto mais te penso, mais eu me conheço. Podia também ligar pro meu ex, pegar uns loucos na rua, mas isso foge da minha conduta. Isso pra mim não é vida, vida pra mim é viver sossegada. Então eu durmo nos braços do Dharma. Eu e você sabe o que é certo, certo? Então não me apego sem você desperto. Acredite em mim, o que eu quero eu consigo. Pode ir embora, filho, eu fico comigo. Eu e você sabe o que é certo, certo? Então não me apego sem você desperto. Acredite em mim, o que eu quero eu consigo. Pode ir embora, filho, eu fico comigo. Eu tenho uns 3 rap pra lançar no gatilho. Uma grana extra que eu deixo escondido. Vontade de progresso, então pode deixar eu prossigo. Mas por falar em gatilho, não me liga se tiver meu número. Nem passa em casa se passar pela quebrada. Se minha mãe dá tá brava, mas não pela sua falta. Por eu ter ignorado o que ela falava. Eu tenho 20 e poucos anos, sou negra, sou bonita e você sabe. Minha comunicação não falha, então encerro aqui esse assunto. Não levo pra minha casa e saiba, eu durmo nos braços do Dharma. Eu quero que se foda, eu vou mudar meu cabelo. Que se foda, que se foda. Ligar pra umas amigas que não tem medo de nada. Nada, nada. Eu quero que se foda, eu vou mudar meu cabelo. Meu cabelo, meu cabelo. Botar 3 em uma moto pra roleta na quebrada. Brada, brada, brada, brada, brada, brada, brada, brada, brada.